Quantas vezes chorei calado, com o coração apertado, achando que era o fim. Mas dentro de mim um fogo queimava, uma voz sussurrava: não desiste de ti. Cada queda me ensinou que eu sou mais forte que a dor, e a vida sempre dá um jeito de acalmar o peito. Eu vou além das tempestades, eu vou vencer as adversidades. No meu peito mora a coragem, na acalmar o peito. Eu vou além das tempestades, eu vou vencer as adversidades. No meu peito mora a coragem, nada vai me parar. Eu vou além dos meus limites, escrevendo novos capítulos. A minha história de vitória ninguém vai apagar. Já caminhei por estradas vazias e fiz das lágrimas poesia pra não deixar de sonhar. Aprendi que até na escuridão, se a gente ouve o coração, o sol volta a brilhar. Cada passo me ensinou que quem luta nunca errou, e a vida sempre dá um jeito de acalmar o peito. Eu vou além das tempestades, eu vou vencer as adversidades. No meu peito mora a coragem, a acalmar o peito. Eu vou além das tempestades, eu vou vencer as adversidades. No meu peito mora a coragem, nada vai me parar. Eu vou além dos meus limites, escrevendo novos capítulos. A minha história de vitória e ninguém vai apagar. Pode o mundo até duvidar, meu sonho é maior do que qualquer olhar. Se cair foi pra levantar e ir muito mais além. Eu vou além das tempestades, eu vou vencer as adversidades. No meu peito mora a coragem, nada vai me parar.